Muito bem, você recebeu isto. Vamos ler esse texto, ele se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 até 17. Um texto bastante rico, finalzinho da carta já aos Hebreus, algumas orientações bem práticas. O contexto em que esse texto está é um contexto de orientações bastante práticas que o autor dá para a igreja, para as pessoas a quem ele está escrevendo. Tá, Osildo, acho que está faltando aqui. Tem, sobrou papel? Se tiver sobrando, ainda tem algumas pessoas chegando. Muito bem. Então, esse é um pequeno trecho de uma série de recomendações, e nós vamos destacar apenas uma aqui, que será o tema da nossa meditação na noite de hoje. Então vamos ler o texto conforme está aí, Hebreus capítulo 12, 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Grafe aí, ou grave no seu coração, já está grafado no seu texto, a expressão raiz de amargura. A ideia de amargura vem exatamente dessa noção que a gente tem relacionada aos sabores das coisas, dos alimentos. Os alimentos têm sabores diferentes. E uma das coisas das quais ninguém gosta é a sensação de amargor na boca. Aquele gosto amargo que rouba o sabor dos outros alimentos. A palavra amargura na Bíblia é a tradução de uma palavra cuja raiz significa veneno. A ideia é que a raiz de amargura é uma espécie de raiz de planta venenosa, que não só invade os domínios do coração da gente, como produz a nossa própria morte. A amargura é um veneno que a gente toma todo dia até que finalmente a gente morre. Pessoas amargas são pessoas que estão morrendo dia a dia. Por quê? Porque elas perdem o sabor da vida. Perdem a capacidade de se alegrar com a vida. Nada mais faz sentido, nada mais tem gosto, nada mais traz regozijo, nada mais traz contentamento. Pessoas amargas são pessoas que, em todas as circunstâncias, se posicionam da mesma maneira, sempre com alguma tristeza. O momento pode ser alegre, a pessoa está deprimida para baixo. O momento pode ser triste, a pessoa está igualmente para baixo, amarga, com uma sensação de que a vida não vale a pena, um desejo de que o tempo passe e que o mundo acabe em barranco. A gente conhece pessoas assim, pessoas que já não têm mais prazer nos relacionamentos, pessoas que têm um gosto amargo na boca. Se comem salgado, depois que engolem o salgado, o gosto amargo permanece. Se comem um doce, depois que engolem o doce, o gosto amargo permanece. Se vão num casamento, estão abatidas. Se vão num funeral, estão igualmente abatidas, como se tivessem participado de cerimônias semelhantes. Às vezes você tenta fazer alguma coisa por essas pessoas para alegrá-las e nada resolve. Você leva um presentinho para sua esposa e ela está numa fase amarga e ela olha para você e pergunta: mas por que isso? O que você está querendo? Por que esse negócio? Você: não, eu quero te agradar, mas por que isso agora? Pessoas que não sabem se alegrar com um presente, com um momento feliz, com uma palavra de elogio. Às vezes você elogia alguma pessoa que está amarga e ela não sabe nem lidar com aquele elogio. Acha que você está mal intencionado, reage negativamente àquilo, raiz de amargura. Não sei se você já teve o problema de uma árvore na sua calçada destruir a sua calçada por causa da raiz. Algo destrutivo, que está oculto a princípio, mas de repente começa a mostrar a sua força. Vai contaminando, vai destruindo, vai evidenciando o seu poder de acabar com tudo que vem pela frente. Essa é a ideia de amargura na Bíblia. Uma pessoa amarga na Bíblia é uma pessoa que já não tem mais nenhuma alegria com a vida, já não tem mais nenhuma alegria com os relacionamentos, já não tem mais nenhuma alegria com Deus. Quando Noemi, lá no livro de Rute, tem uma experiência de perder o seu marido e os seus dois filhos, ela então pede que o seu nome seja mudado de Noemi para Mara, porque Mara no hebraico significa amargo, significa alguma coisa que perdeu aquele sabor gostoso. Não me chamem mais Noemi, ela dizia, me chamem Mara, porque a minha vida se tornou amarga. A amargura do coração nos afasta dos outros, a amargura do coração nos afasta de Deus. E o texto que nós lemos fala dessa raiz de amargura, que às vezes encontra lugar no nosso coração e que cresce no nosso coração e que destrói tudo que vê pela frente. Há algumas razões pelas quais a amargura nasce. Essa raiz de amargura no nosso coração tem algumas fontes, tem alguns nomes, tem algumas razões de ser. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso nessa noite. Primeira razão da amargura do nosso coração, primeira raiz de amargura que nasce, vem de um descontentamento com a nossa própria vida. Uma decepção. Pessoas decepcionadas consigo mesmas, que já não têm alegria com a sua própria existência. Pessoas que olham no espelho e não estão contentes com o que vem. E eu não estou falando do ponto de vista estético, porque aí eu também não tenho muita chance de me alegrar. E vários de vocês também não. Ok? Não é do ponto de vista estético, mas aquela percepção de que a minha vida não é o que eu gostaria que ela fosse. Eu não me tornei a pessoa que eu gostaria de ter me tornado. Minha família não é como eu gostaria que ela fosse. O meu momento não é um momento que eu gostaria de estar vivendo nessa altura do campeonato, nessa fase da minha vida. Pessoas que estão decepcionadas consigo mesmas. Tem muitos remorsos, muitos arrependimentos. É o tal do, se eu tivesse feito diferente. Na psicanálise, há uma distinção entre nostalgia e melancolia. Já falei sobre isso com vocês, há muitos visitantes, eu vou falar de novo. Nostalgia é a saudade daquilo que já foi. Quando eu era pequeno, que era bom. Na minha época, era melhor. Porque na minha época as coisas eram diferentes. Nostalgia. Quando eu era mais jovem, eu era feliz. Isso é nostalgia, saudade do que já foi. Melancolia é a saudade daquilo que nunca foi. Se eu tivesse aceitado aquele emprego. Se eu tivesse mudado daqui quando pude. Se eu tivesse saído de casa mais cedo. Se eu não tivesse me envolvido com essa mulher. Se eu não tivesse tido filho tão rápido. Se eu tivesse tido filho mais cedo. Saudade do que nunca aconteceu. Saudade de uma vida que a gente não teve. Há muita gente sofrendo de melancolia, uma saudade de um tempo que nunca existiu. Aquela sensação de que se eu tivesse feito algo diferente, eu seria mais feliz, o que é um erro. Não há nenhuma garantia de que se você mudasse um item do seu passado, você estaria melhor hoje. Nenhuma garantia. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei que item da minha biografia eu poderia tirar que não me tomaria fora do que eu tenho hoje, que não me afastaria das coisas boas que eu tenho hoje. Às vezes um detalhe que eu digo, olha, se eu tivesse feito isso diferente, talvez eu tivesse perdido com isso as coisas boas que eu tenho na vida hoje. Nunca se sabe. De forma que a melancolia é um câncer na alma da gente, porque ela faz a gente ter saudade de uma vida que não existiu. Raiz de amargura tem muito a ver com melancolia. Porque eu olho no espelho e eu não gosto do que vejo. E eu não estou feliz comigo. E isso é uma raiz que vai brotando no coração. E aí qual é a segunda atitude? Qual é o segundo passo? Qual é o segundo momento dessa raiz? Essa decepção comigo mesmo vira decepção com os outros. Por quê? Porque como não é fácil lidar com o fato de que eu não tenho a vida que eu queria ter, ou não sou como eu gostaria de ser, ou tem coisa que não está bem como eu gostaria que estivesse, então, mais fácil do que me culpar é culpar os outros. Então, eu começo a identificar pessoas que são responsáveis pela minha draga, pela minha crise, pelo meu drama, pelo meu problema, pela minha tragédia. Não porque se tal pessoa não tivesse feito isso comigo, eu estava melhor. Não porque tal pessoa fez aquilo comigo e até hoje eu não consegui superar. Não porque aquela pessoa fez assim para mim e eu nunca vou perdoar. Por quê? Porque enquanto essa pessoa subsistir como culpada pelos meus problemas, eu posso aliviar um pouco a minha sensação de culpa. Essa é uma estratégia muito ruim, mas muito comum. Culpar os outros para que eu possa desviar as minhas próprias culpas. Culpar as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com o perdão. Porque o perdão é uma espécie de ponto final. E se eu puser um ponto final em algo que alguém me fez, que justificativas eu terei daqui para frente para continuar rancoroso e amargurado? Algumas pessoas com quem eu tenho convivido e que eu tenho conhecido têm uma atitude na vida que às vezes me faz pensar que a pior coisa que pode acontecer com elas é elas resolverem seu problema. Porque aí vão falar do quê? Vão se justificar em relação ao quê? Vão se desculpar em relação ao quê? Sabe o probleminha de estimação? Feito um animalzinho de estimação. Ah, meu probleminha, que bonitinho. Esse probleminha é minha vida. Não posso perder esse probleminha de jeito nenhum. Culpar os outros é uma espécie de animal de estimação. Eu não posso viver sem. Eu preciso cuidar, eu preciso conservar isso. Eu preciso odiar algumas pessoas porque assim eu desvio um pouco essa decepção comigo mesmo. É bom ver no outro a razão pelos meus sofrimentos, porque assim eu me livro um pouco das minhas responsabilidades em relação a isso. E aí é um terceiro passo nesse processo, e esse é o mais complicado, porque a decepção com os outros fatalmente se transforma numa decepção com Deus. Por quê? Porque se todo mundo é culpado, o culpado por excelência só pode ser Deus. Por que que ele permitiu isso? Por que que ele não me ajudou? Por que que ele não me livrou dessa pessoa? Por que que ele não castiga essa pessoa? Você nunca teve esse sentimento? Olha aí, ó, tá andando de carro novo. Por que que Deus? Se Deus existe, por que que ele permite essas coisas? Eu já tenho várias experiências no meu ministério de ouvir pessoas falando com Deus com esse nível de rancor. É, se Deus fosse bom, o mundo não estava nessa. É, se Deus existisse, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Cadê esse Deus tão bom que eu estou nessa situação aqui? Um rancor, uma mágoa, raiz de amargura. Deus é o culpado. Todas as minhas tragédias, tudo é culpa de Deus. Deus não me protegeu na hora que tinha que me proteger. Eu fui há alguns anos num velório trágico de um homem novo, mais ou menos uns 40 anos. Você gostou que eu falei que ele é novo, né? 40 anos, novo. Tudo ainda pela frente. Uma morte bárbara. Matou-se enforcado na noite de Natal. Eu estou na igreja pregando uma cantata, o coral da nossa igreja fazendo uma cantata lindíssima. Me chega um bilhete: o irmão do fulano morreu. O irmão dele, membro da igreja, amicíssimo meu, do coração mesmo. E eu segurei aquele bilhete, terminei o culto, fui procurar a pessoa que me deu o bilhete. O que que aconteceu? Ela falou: olha, o irmão do fulano de tal morreu hoje, enforcou-se na casa da mãe. E aí aquele Deus nos acuda, eu olho para os meus pais que moram lá em Marília, são membros da igreja que eu pastoreei, e digo: vão, porque eu não vou. Vão para o jantar de Natal, porque eu não vou. Eu vou assistir lá a família que está sofrendo esse drama aí. Meus pais foram com os meus irmãos, as pessoas que vieram de fora, a Cristiane, minha mulher, e eu fui acudir a família numa situação dessa. Passados os 2 dias ali do IML, daquele processo todo, pegamos o carro e fomos para o enterro daquele rapaz, que seria numa cidade longe, 200 quilômetros, quase 300 quilômetros longe de Marília. Viajamos a manhã inteira, eu e um presbítero da igreja, para acompanhar a família nesse processo do enterro. Cheguei lá, encontrei logo esse irmão que estava na igreja, que era membro da igreja, e logo vi o pai sentado do lado do caixão e percebi que aquele homem estava amargurado. Mas não era uma amargura só da dor da perda, era uma amargura de alma, da vida. Sabe quantos pecados havia ali sem serem confessados? Quantos erros ali que nunca foram tratados? Quantas mágoas ali que nunca foram perdoadas? Aqueles homens, tanto pai quanto filho, não tinham vivido uma boa relação. E agora o filho estava estendido num caixão e aquele homem sentado, desolado ao seu lado. E eu me aproximei, o irmão que era da igreja queria que eu falasse algumas palavras, mas eu percebi que aquele pai não estava preparado. Me aproximei dele, falei: o senhor é o fulano de tal, E ele falou, sou. Eu falei, pois eu sou o pastor Marcelo e eu vim trazer o meu abraço. Ele falou, pastor? Pois eu quero que Deus se... E falou um palavrão que eu não preciso dizer aqui para você. Todas as pessoas do velório olharam e eu não sabia o que fazer. E ele começou a esbravejar. Porque se Deus existisse, meu filho não estava deitado aqui. Deus para mim acabou. E eu pude perguntar naquele dia para aquele homem, você deve estar muito triste. E com toda a razão. Eu também não entenderia Deus se ele permitisse isso na minha vida. E comecei a falar com aquele homem sobre como eu também teria dificuldade para viver o que ele estava vivendo. E as armas dele foram caindo, ele foi se acalmando, e depois ele falou assim, eu só queria que Deus tivesse me dado um tempinho mais. Percebe? No fundo, Deus era um bode expiatório. E Deus tem uma costa larga que é uma beleza. Ele aguenta alguns trancos. Porque ele sabe que no fundo a gente está tentando fugir de alguma coisa que dói em nós. Aquele homem aprendeu a culpar os outros pelos seus erros e finalmente culpou Deus pelas suas dificuldades. E tudo que ele queria dizer para aquele filho é, filho, me perdoe. No fundo era isso que ele queria. Uma chance para olhar nos olhos do filho e dizer, filho, me perdoe. Raiz de amargura. A raiz de amargura ela vai entrando e vai ficando. Vai dominando, vai conquistando espaços, territórios. Começa como essa decepção comigo mesmo. Continua como essa decepção que eu transfiro para os outros. Eles são os culpados dos meus erros. E termina como decepção com Deus. Deus tinha que ter me ajudado. Por que que ele não fez nada? E aí quando nós descobrimos, nossa vida perdeu o sabor. Perdemos o sorriso no rosto. Perdemos a alegria de viver. Perdemos aquela paz que faz tão bem. Lutas todos têm. A diferença não é que uns têm e outros não. A diferença é que uns enfrentam suas lutas com paz, com um coração mais firme, com propósitos mais claros. Raiz de amargura. Raiz de amargura é morte. Por isso a palavra é veneno. É um veneno que vai agindo e quando você vê, ele está te roubando a vida mesmo. E você está para morrer. Como é que a gente identifica a raiz de amargura? Primeiro, nós começamos a viver em função do que já passou. Tudo é em função do que já passou. Você quer identificar se a raiz de amargura no seu coração? Pense em quanto o passado permeia os seus pensamentos. Às vezes o futuro está completamente esquecido e o passado é a única coisa em que você pensa. Já sonhou em ter uma máquina do tempo? Que te fizesse voltar aos 20 anos, mas com a cabeça que você tem hoje. Não é assim? Ah, se eu voltasse aos meus 20 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje, sabendo que eu sei hoje. Já pensou que vergonha errar tudo de novo com a cabeça que você tem hoje? Ia ser ridículo. É melhor não mexer com isso, não é? Melhor não mexer com isso. Passado, viver no passado. Viver em função do passado, não é? Augusto Cury diz que nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado se queremos viver o futuro. Pastor Ricardo Gondim, num livro muito interessante chamado Artesãos de uma Nova História, diz que nós precisamos ter paz com o nosso passado, fazer as pazes com o nosso passado, redimir o nosso passado, senão nós não conseguimos andar para frente. Pessoas que vivem no passado dirigem o carro com os olhos no retrovisor. Jamais olham para frente, sempre para o que está ficando para trás. Vem tudo sempre de costas. Outra coisa, pessoas que você odeia e que você não consegue perdoar. Pessoas que quando você lembra delas, sobe um calor no corpo, o sangue vem para a mão. Daniel Goleman, naquele livro Inteligência Emocional, diz que diante da ameaça, existem dois fenômenos que acontecem conosco. Quando nós estamos em campo aberto e a ameaça chega, o sangue desce para a região das pernas, porque aí nós temos como instinto fugir. O sangue vem para as pernas, potencializa o recurso das pernas e nós podemos fugir. Mas quando o perigo nos acua e não há para onde correr, a tendência do corpo é fazer com que o sangue vá para as mãos, porque aí a sua reação terá que ser lutar, agredir. Há situações na nossa vida em que antes de o sangue descer para a perna, ele já desce para a mão. Pois a minha vontade é quebrar esse cara. Matar. Um dia eu ainda mato esse cara. Esse, eu não posso ver. Ah, mas que bom que quando ele chegou já tinha saído. Senão eu matava ele. Sabe aquela coisa que a mão chega a tremer de raiva só de lembrar? Só de pensar no nome? E aí, meu amigo, como tem gente para alimentar essa fogueira da ira no nosso coração? O mesmo Daniel Goleman disse que a ruminação, eu coloquei aí no seu texto, a ruminação alimenta as chamas da ira. Ficar pensando nisso, ficar alimentando isso, ficar mastigando isso. E aí sempre tem aquele que fala assim, sabe aquele cara que te deu aquele tombo? Você diz, o que tem ele? É, tá bem, ó, comprou um carro novo. Rapaz, sabe aquele cara que te passou a perna? Foi agora nomeado diretor. Era para você estar lá. E você fala, pois, mas eu ainda mato esse cara. Raiz de amargura, sua vida não segue. Guimarães Rosa, quem odeia o outro, leva o outro para a cama. E em vez de você estar dormindo com a sua esposa cheirosa, tem um cavalo de um sujeito lá na sua cama com você. Povoando seus pensamentos, ocupando a sua mente, mudando o seu estado de humor, estragando seus momentos em família. Esse nome é dito e você já perde completamente o equilíbrio. Você já não ora mais, já não tem nenhum desejo de Deus, já não tem nenhum desejo das coisas de Deus na sua vida, não consegue elaborar seus sentimentos, começa a fechar-se. O processo da amargura é murchar o sujeito, transformá-lo numa espécie de uva passa. Pensar que uma uva passa já foi uma uva grande, bonita, lisa, vistosa, brilhante. Claro que eu gosto de comer uva passa, não tem problema nenhum fazer isso com a uva. Mas o problema é que às vezes nós ficamos assim. Já fomos brilhantes, vistosos, bonitos, alegres e agora estamos murchos. Fomos sugados para dentro, viramos ostras. Já não temos mais nenhuma vontade de trabalhar isso em nós. E finalmente nos entregamos ao pecado. Porque aí vale tudo. Para a gente amarga, vale tudo. Não tem mais parâmetro, não tem mais padrão, não tem mais certo e errado. Porque já fizeram isso comigo, eu vou fazer também. Quer saber? Cansei de ser bonzinho. Quer saber? Cansei de ser honesto. Quer saber? Cansei de ajudar os outros. Eu só danço quando eu ajudo as pessoas. Eu não quero mais. Note, você identifica que há raiz de amargura no seu coração quando esses processos começam a acontecer. E aí a pergunta é, o que fazer então? E eu quero gastar 5 minutinhos ou 10 falando com você o que fazer quando identificamos que há raiz de amargura em nós. Porque isso tem cura, irmãos. Tem solução para isso. E a sua vida é melhor sem isso. Sua vida é muito melhor sem isso. Raiz de amargura é peso extra, é carga desnecessária. Está lá te prejudicando e somente a você. Não está prejudicando o outro. Não está prejudicando aqueles de quem você guarda mágoa. Só você. O seu inimigo não tem nenhum problema porque você tem raiva dele. Mas você tem problema com isso. E de repente o seu organismo já não está legal. E você vai no médico, o médico diz para você, olha, você está com esse problema, mas é emocional. O que é emocional, doutor? Não é emocional nada. É alguma coisa, descobre aí. E é emocional mesmo, você não está bem, você não dorme bem, você não descansa. Sua cabeça fica que nem uma maquininha, pensando. E esses pensamentos não são produtivos, eles são melancólicos. Então você sem raiz de amargura é muito melhor, meu irmão. E tem jeito para isso. Primeiro passo para você vencer a raiz de amargura. Seja franco com você mesmo. Jogue limpo. Você se culpa por ter chegado nessa situação. Você sabe que você deu um passo errado. Você sabe que se você tivesse feito de outro jeito, não teria acontecido assim. Você sabe que você não precisava ter feito o que fez. Você sabe que não deveria ter se envolvido com essa pessoa. No fundo, lá dentro, você está chateado, é com você. Jogue limpo. Por quê? Porque quando você jogar limpo, você vai descobrir o seguinte: errei, e daí? A vida segue e Deus ainda tem planos para mim. Errei, mas não morri. Errei, mas não estou destruído. Errei, mas a vida continua. E como diz Hal Urban naquele livro Grandes Lições da Vida, quem sabe a melhor fase da sua vida ainda está pela frente. Essa é a boa notícia, que talvez a melhor fase da sua vida ainda esteja pela frente. Aquela experiência traumática, aquela pessoa que te passou a perna, ela é uma experiência a mais nesse seu currículo da alma, para que você seja uma pessoa melhor, aprenda, amadureça, conte mais com Deus, tome menos decisões sem orientação de Deus, jogue limpo, seja franco. Não transfira para pessoas as rédeas da sua vida. Eu fui fazer uma pesquisa na internet hoje sobre amargura. Entrei lá de manhã, estava estudando a Bíblia um pouquinho, falei, eu vou dar uma pesquisada nesse termo aqui, amargura. E aí eu encontrei um estudo lá. E a pessoa que fez o estudo, nada contra a pessoa, eu nem vi quem foi que fez, eu só peguei lá o texto que estava escrito, e estava dito assim, não, porque quando a pessoa tem problema de amargura, alguns passos precisam ser dados. Por exemplo, se os pais estão sendo a razão da amargura dos filhos, os pais têm que ser mais sábios. Se os filhos têm sido a razão da amargura dos pais, então os filhos têm que se esforçar para ser mais obedientes. Se o marido tem sido a razão da amargura da esposa, o marido precisa amar mais a esposa. E eu fiquei lendo aquilo e pensando, então quer dizer que para eu não ter amargura, o outro precisa mudar? Tudo bem, mas e se ele não muda? E se ele não move uma palha para me ajudar? As rédeas da minha vida vão permanecer nas mãos dele? De jeito nenhum. Uma das lições mais lindas que eu e você podemos aprender nessa noite é: as rédeas das nossas vidas não estão nas mãos de ninguém, estão nas nossas e nós podemos dá-las para Deus. Essa é a boa nova hoje aqui, que as rédeas da minha vida estão comigo e eu quero que Deus assegure. Não continuarei dando as rédeas da minha vida para quem quer que seja. Tem gente que me prejudicou no passado? Tem. Já me passaram a perna? Já. Cada um dará conta diante de Deus. Mas as rédeas da minha vida permanecem nas minhas mãos. E eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Seja franco. Jogue limpo. Faça uma boa análise de você mesmo. Reconheça que você errou. Ué, qual é o problema? Isso vai manchar seu complexo de perfeição? Que manche. Você vai descobrir você mesmo no espelho e vai aprender que Deus ama você do jeito que você é. E que você não precisa fingir nada e nem ser super potente, super importante, super certo em tudo. Se você escorregar, Deus vai levantar você. Agostinho disse assim: nós já não deveríamos mais estranhar que Deus levante o caído. Já não deveríamos mais estranhar, porque essa é a história da nossa vida. Caímos muitas vezes, mas houve quem nos levantasse. Seja franco, jogue limpo. Segundo, ore. Ore por você e ore pelas pessoas. No começo vai ser muito difícil, mas tome essa decisão. Mencione na sua oração essas pessoas que você fica mencionando nos seus pensamentos.